Señora Santana pasó por aquí y o seu cavalinho comendo capim. Deram-lhe pão, disse que não. Deram-lhe vinho, disse que sim. Senhora Santana passou por aqui no seu cavalinho comendo capim. Deram-lhe pão, disse que não. Deram-lhe vinho, disse que sim. Tem a mandioca cheia de lombo de porco curto pelo meio, tem a batatinha frita, tem o tomate miúdo, mas é murcho, tomate murcho, graúdo, ninguém pode pôr.